sucesso na boca da galera. Mike Santana, vem assim, ó. Portal do Arrocha. E tem, tem, tem, tem cornaí. Tem, tem, tem, tem cornaí. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Segure! Repertório novo do Estouradinho. Ao vivo em Feira de Santana. Eu tava ali sentado na mesa de um bar, tomando uma gelada para relaxar. Quando de repente, e ali entrou um conhecido, olhou pra mim e perguntou. Um conhecido olhou pra mim e perguntou: e aí tem? Tem corna aí? Tem, tem, tem. Tem corna aí? Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. E tem, tem, tem. Tem corna aí? Tem, tem, tem. Tem corna aí? Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Eu fiquei parado, meio sem entender. Quando olhei pra um lado, o outro começa a dizer. Eu fiquei parado, meio sem entender. Quando olhei pra um lado, o outro começa a dizer. Quando olhei pra um lado, o outro começa a dizer: e aí tem? Tem corna aí? Tem, tem, tem. Tem corna aí? Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Manda um abraço, meu parceiro Santos da Academia Ferroque de meu patrocinador oficial. Alô, Dali CD. Olhei pro lado, o outro começa a dizer. Quando olhei pro lado, o outro começa a dizer: e aí tem? Tem corna aí? Tem, tem, tem. Tem corna aí? Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. A pergunta que não quer calar vem assim, ó. Tem corna aí? E tem, tem, tem. Tem corna aí? Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho, tá com fome. TV Cunça. Tem, tem, tem corna aí. Tem, tem, tem, tem corna aí. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. Cabra macho de verdade não tem medo de assumir. E aí tem ou não tem?